A putaria no pistão vai começar. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar. Não tô entendendo, mexeu com o Didi, mas tem que mostrar o talento. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Só vinha profissional, ela senta gostoso demais. Para de pressão, em 3 segundos. Vem mexendo, pega o sangue, vem mexendo.